Bagulho doido. Isso que é foda, né, man? Vai, bora, vai. A bandida tá querendo a minha herança. Tá achando que é esperta. Isso que é foda, né, menzinho? É só marchar na boneca. Sem chinelo, cheio de droga. Na minha mão, no meio da favela. Do crime eu já virei refém. Eita vida que não presta. Bem que ouvi minha coroa. Um tapa na cara, minha mãe tá certa. Vários encalcados, olha pro lado. Tão falando mal pros outros, tá com inveja. Muitos idolatram o homem que tá pagando com a coroa na testa. Pagando pau pra político, pagando pau pra modelo de festa. Nego falando daqui que tá pá. Fulano tá pagando de malote. Na hora que chega a conta do bar, é o primeiro que dá o finote. Sai pra lá. Tu inveja recalcado, sei que não vai me alcançar. Só tenho sete vidas, gato, não vai me matar. Suas palavras mal amado, não vem me julgar. Que eu cansei de ser julgado, vou proporcionar. Para os aliados, fiel de fechar. Que comigo está. Que demonstra quem é quem. Batalha com a minha família, sem conspirar com ninguém. Cheio de cordão de ouro, cheio de nota de 100. Cê consegue menor, pega a visão, pega a visão. Cê consegue menor, só não inveja ninguém. Lá lá da lá do dia a dia, que demonstra quem é quem. Batalhei pra minha família, sem conspirar com ninguém. Cheio de cordão de ouro, carro também tem. Cê consegue menor, pega a visão. Vai, cê consegue menor, só não me veja ninguém. Vai, Irini, passa a visão pra molecadinha. Bagulho doido. Isso que é foda, né, man? Marcha.